Fortaleza 0196, autorização Fortaleza 390. No 096, eu posso pré-autorizado 370, copia? Copia. Gente, estou autorizado Fortaleza, nível de voo 370, decoda 120, curva à esquerda. Saída Momo, transição Fruti, via Pedro Lume 9, após Bangu, após Abucu e após conforme rota. Controle Salvador, pere 119, decimal 35, telefone 5516. Autorizado 370 Fortaleza, Pesulono 9, decolada 10 com curva esquerda na saída. Palma, transição Fruti, Palma Fruti, voa Bangu, Abucu, após conforme rota do Panjo. Controle 199, decimal 35, 5516, transporte Gol 1, no 09. No 09, o cotidiano está correto, chama pronto para o feedback de saneamento. Chamarei, obrigado. Questionamento na 3, são 3858, torre. São 3858, aguarda. Guarda. Para o táxi com Uno 33 a bordo, operando a Salvador com a milha de 3 horas e 20. Estacionamento 310, sou autorizado táxi via Pátio 1 na Taxa Índia, Ponte Hora do 10, Torre 1895, ajuste 10014. 14, Torre 1895. São Fortaleza 58, após a voz da Avianca, Rafael da Guarda. Sou autorizado para estiver em estacionamento, me chamo pronto táxi. Voz da Avianca, voz da Avianca, chama para o táxi da presença. 559, ano estabilizado? Afirmativo. Chame torre em ONU, ONU 895. 1885, né? Torre 5591 estabilizado na prisão. 5591, reporte baixado e travado. Solo, Salvador, 35216 com a informação Tango. Pará, 5591. O 6313 mantém a chegada, desce para 2003, 1014, velocidade a critério, reporte estabilizado na LS. Golf 687, controle Salvador Pérez 119, transponder 5522. Autorizado Aracaju, nível 190, decola 190 com curva esquerda, sai da PUCA. Chegou Golf 677 para Aracaju, frequência de controle 119, 935, transponder 5522, 3526. 5216, saída da PUCA, já pode prosseguir direto Aracaju, me chama pronto para estiver em funcionamento. Câmara para posto de acionamento 5216. 5591 tem baixo travado. Autorizando todo o pistão no zero, reto 1-0-0 no 2-9. 5591 autorizado todos. Observador, eu chinelo 6310. Ponte espera 110, no próprio frente do tráfego na final. Cadê a ponte espera, CNE, minha vez no certo? Deixa eu manter a pausa mesmo, eu sou autorizado, ele não é manter? Negativo. Após o pouso 09 na curta, autorizado a nem manter, após o pouso 09 na curta. Negativo, após o pouso do tráfego na curta, ele nem manter. Do Mari, passarela 2224. Passarela 224, prossiga para 2000 pés, ajuste 104. Reporte estabilizado em LS. 2104, reporte para estabilizado 2224. Número 2224, você tem um pequeno desvio à direita para ajudar a sua. A transmissão está 2/2. Direita para ajudar a sua nação. Confirme por quantas milhas 2224? Aproximadamente 10 milhas. Copiado, após 2224, por hoje, Duna, reportando estabilizado. após desvio, Lima, reportando estabilizado 2224. 224, informa que seu rádio está 2/2 com forte chiado. 7224. Permanece 2/2 com chiado, 2224. Poderia confirmar que chamou o Saulo? 3858, para o táxi com 170, 3 horas, alterna João Pessoa. O TAM 3858, está autorizado o táxi via Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste 10 no quadro. Segue via Índia no ponte para 10, para 1895, ajustado meio 14, TAM 3858. Pronto, pode ser. Ali mantém o TAM 3850. Ali mantém, TAM 3850. Prossiga, ciclo 2 no meia. Autorizaria o 130 na saída Conde. Ciente, está autorizado o 130 na saída Conde. O transponder será agora o 0274. 0274, sim, obrigado. Tá, né, 6313. 6313, complete a aproximação, chame torre 1895. 2295, obrigado, boa noite, seja metros. 2224, reaprovado, Duna. Reporte estabilizado, 224. Reportará estabilizado, 2224. Dando parte, aguardando, sabe, metros. 2250, Catan, autorizado, decolagem, pistola 0, vento 120 graus, 10 norte. Decolagem autorizada, iniciando pistola 0, com 3850. Preciso prosseguir o retorno para o Fing para as averiguações. Ciente, está autorizado até o Fing 05. Prossegui até o 05, 096. O 35591 fica atento ao Boeing da Gol, ingressando novamente para a posição 05 após autorizar o ingresso de Yet, parte 3. 8, Momo Frutti. 258, contato radar, com 370, sai da Momo. Momo 370, TAM 3858. Controle após Duma, está autorizado, 2224. Autorizado. 7224, reporta estabilizada. 224, Xami Torre, 1186, correção 1895. 1895, grato, 2224. Tá 3858, após Momo, foi direto a Buco. Após Momo, a Buco, tá 3858. Pista livre. 7224. Fox 08. 08, tá 390. Solo 5-1, libere pista pela direita, solo 1-2-1-9. Olha o braço 19, 3-1-3-1-4. Pronto para pushback e acionamento. 2-1-6, fica atento à terra da companhia ingressando parte 3. Está autorizado para o pushback e acionamento, chama para um táxi. Chamará para o táxi 5-2-1-6. Salve Salvador, Borja, 6313, plana 6. 6313, estou autorizado o táxi Alfa Juliette. Fala, posição 01, Pátio 1. Alfa Juliette, para Pátio 01, posição 01, 6313. Pouso, pistão 0, vento 1-20 graus, 1-0 nós. 7-2-2-4. Na 6310, chame Recife, 12545. 2545, 1300. Tem uma tira de porta direita para o 2224? 120 com 10, vai. 7, grato. Vai ingressar para o 01, 63, 03. Gente, 63, 03. O trip 5216, pronto para o táxi com 37 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia e alta. O trip 5216, autorizado o táxi via parte 1, no táxi Índia, ponte 010, torre 11895, mais destino 014, vai ficar atento ao Airbus da Avianca, ingressando posição 01, no táxi 1. Via pátio 1 Índia, espera chama torre 118 decimal no visual com avião da Avianca. Da Passaredo no solo 54, libere pista pela direita, solo em 1-219. Sorte libera 1-219-214, grato. Após 224, estou autorizado o táxi minha Alfa, minha porta, não, seu Juliette. decola a pista no zero, vento 120 graus no 0 norte. A linha de 2 a 6. André? Firme? É o André Rocha não. Deus é mais. André Rocha agora tá no CGNA no Rio. Beleza então. Quem? Bom trabalho. Quem é que tá aí? Márcio Bittencourt. Bittencourt, né? Beleza então. Bom voo aí, parceiro. Um abraço. Dois quatro, na alta, próxima Juliette. 2224, ingresso Juliette para o pátio 3, possivelmente posição 02, fica atento ao sinalizador. Sete lá, ingresso. Para o pátio 3, 2224. Trip 5216, decolou ao 58, controle em 1935, boa viagem. 1935, obrigado, boa noite. Controle, boa noite, Trip 5216. Trip 5216, sub mantém nível de voo 130. 130 na Conde, 5216. Chegada Mari, mantenha a chegada, desse mantém nível de voo 050, em Salvador no 014, ajuste. 3820, chegada a Golf. Desça e mantenha 4000 pés, 1014. Azul, 4298, setor final, pistão na 0, esquerda. Proa 055, nesta proa intercepto. Lote desse, mantenha 2000 pés, 1014. O 9810, se fosse o primeiro até autorizaria, mas é o número 2, mantenha a chegada. Salvador Vitória da Conquista, voo nível de voo 180, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, eleva após direto destino, conforme consta no plano de voo. O controle é 1935 e o transponder de 5530. Pode ir para o estacionamento, passarido. Salvador, aqui é o hotel Vitor. Prossiga. Hotel Vitor, me escuta, é dois autorizações de reboque da posição 04 do Pátio 1 para a posição 01 do Pátio 3. Poderia confirmar o Pátio se encontra? O Michael Del Vitor encontra-se no Pátio Principal. Qual posição para qual posição? Poderia repetir que a mensagem saiu meio intercortada? Afirmativo, repetir a informação. Mike Del Vitor, na posição 04 do pátio principal, solicita autorização para reboque para o pátio 3, posição 01, na entrada do mercado. O pátio 4 está autorizado, puxar, reporte para ingresso no pátio 3. Não, o Michael Del Vito agilizando. Ambiente, Hotel Vitor autorizado, dar reboque e reportará para ingresso no pátio 3, agilizando. Hotel Vitor. É, eu também, 4A. Azul 4298, completa direita para o 060, intercepte localizador, livre LS 1014. Direita 060, 1014, azul livre LS. Rio 9810, redução 170 nós, desse mantenha 3 mil pés. 170, 3 mil, 9810. Direita pro 70 para interceptar. Já tô voltando, estamos de diálogo com algum convozinho aqui. Acaba que eu tô com um rio aí para sequenciamento, então vai diminuir a separação. Ok, vamos ter velocidade maiorzinha até os tempos, tá? Rio 9810, direita pro 180, aguarde pro para interceptar o lock, limite ao QD Mike 110 de Simbra, 2000 descida. Passou. 2000, direita 180, limitando a lock. E o 9810, redução de velocidade para 170 nós, aguarde para interceptar. Ataque 170, aguarde. Salvador, na escuta do Mike até o Vitor. Afirmo, prossiga, Mike até o Vitor. Até o Vitor, solicito autorização de ingresso para o pátio 3. Afirmativo. negativo. Está autorizado até o parte 3, prossiga com reboque. Ok, autorizado, ingresso parte 3, Michael de ouvido, tomará o término. Ciente. Estabilizando agora ILS 4298. Completa final 118.95.4298. 85, boa. E o 9810 para interceptar o localizador, esquerda pro 040. Esquerda 40, na 8 na 0. Sente o 4098, check trem de pouso, vento 120 graus, 109. Enter, repouso, 4298, baixa do céu agora. Na 08 no 0, completa reporte estabilizado no Full ILS, 98 no 0. Reportará, 98 no 0. A3D tem 4,000 feet, 18014. Both arrivals, qual que é a ideia? Sou Charlie Fox, desse mantém 50 na chegada mais. .50 na chegada Maré, X-Ray Charlie Foxtrot. Utilizado ILS, 9890. 98 chama a torre 1895, 9890, bom povo. 1895. Salvador Bonatti, 9890 da Rio. O Rio, no estado final, vale para direção em pouso. Trip 52165 milhas, corrijo, 65 milhas nordeste de Salvador, serviço radar terminado. Mantém o nível de voo 130 e agora os cuidados do Aracaju em 1203. Controle Aracaju 1203, bom voo. X-Ray Charlie Fox, qual a intenção para pouso, cabeceira 10 ou 17? Vetorar para final da 197 para modificação de regras mais próximos de Salvador. Esse mantém a 2.000 pés, curva à esquerda para o 055. Corrigo o check-train de pouso, 120 graus, 109, pista 10. Está com o livre pouso na 10 para o Rio 9890, baixado de gravado. Saindo rumo de Paripe, ok? Próximo a Paripe. 1-0. Afirmativo, liga o pouso. Sou Charlie Fox, controle. Conhece Salvador, conhece o litoral? Aqui, vou lhe vetorar para próximo da final. Solo aos 20 direito, Luiz Mauro Sonora. É, tem 219. Rio 9810, na Livre Utah, Alfa e Juliette, para o pátio 3. A posição é a 08 do pátio 3. Passarei 2228, chame para o táxi. Nada, bom descanso, Mike, até o Vitor. Ray Charlie Fox, direita 065. Europa 083, descend and maintain 3,000 feet, runway 1014. Clear 3,000 feet, 1014, Europa 083. X-ray Charlie Fox, Zeta Visual. Ok, levemente à sua direita, farol da barra e à esquerda, 12 horas, 11 horas, a Igreja do Bonfim. O passarelo 2228, tá livre o táxi, pátio 3, pátio principal, Índia, e no ponto de espera da 10, chame a torre em 1895. 4D em condições visuais para 1.500 pés, prossegue em condições visuais ao passar através da Igreja do Bonfim, pode voar na rua 80 para aproximar-se mais do... da rotatória, final da 17. Salvador, boa noite, a Xené 6393 com a Alfa 340 Guarulhos. Confirme que foi a Xené 6393 que chamou? Afirmativa, senhor. Sente com a Alfa aí, 6393 para a cota 340 Salvador, Guarulhos. Ok, eu tenho autorizado o nível 360, o senhor aceita? Aceito, 360. Está autorizado então, Salvador Guarulhos, 360 é o nível. Eu peso o Lua no meia, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após direto Porto de Caldas. A decolagem é da 10, curva à direita, subida da El, após Leda e após Bridge, para interceptar peso Lua no meia. O controle é 19, decimal 35. E o transponder é o 5533, o Oceania 6313. Autorizado para São Paulo Guarulhos, nível de voo 360, aerovia Pesulu 190, Bridge é Pesulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Posse. Decola 90, curva direita da Elia da Bridge. 1935 controle, 5533 transponder, Oceania 6313. O Oceania 6313 está correto, cotejamento. Porém, desconsidere apenas o Pesulu no zero, ok? Após Leda, eu vou direto para Bridge e já intercepta o Pesulu no meia. Afirmativo, então Leda direto Bridge e o Pesulu no meia a gente intercepta. Muito obrigado, vai chamar a pushback de treinamento no 01, nossa NM3 na 3. Afirmativo. Autorizado, aliás, decolar, vento 120 graus, 10 nós, o 3305, chegada a Mari B, se mantenha 4 mil pés, 1014. Europa 083, descending 10,000 via ILS approach, come establish localizer. Clear to descend 2,000 and clear ILS runway 10, Curryback establish localizer, Europa 083. Voa o que? Não entendi. Não, mantenha o perfil da Star, então, 3305. Tango Charlie X-Ray Foxtrot, direita rumo 130. Direita rumo 3. Establish ILS runway 10, Europa 083. Altava 1-18-95, Europa 083. 1895 with tower, goodbye sir. Salvador Tower, good evening, Europa 083, ILS 10. Roger 083, check landing gear and clear to land runway 10. Wind is 130 degrees 10 knots. Clear land runway 10, down 3 green, Europa 083. Passaria do decola aos 3-1, controle 1, nave só 3-5. É poderia confirmar a frequência por 2-2-8? 1 no nave decimal 3-5. Controle Salvador da sua mente, passaram de 2-2-8, o problema que escuta. X-Ray Charlie Fox, chame a torre no 895. 1895, grato, boa noite, X-Ray Charles. Boa. Salvador, cordial boa noite para Patamar X-Ray, Charlie Fox, com mais perto. 2-2-2-8, ascensão, vigilância, saída da Argo. Frente, saudável do mundo. Lateral de 6 milhas baixada e travada, X-Ray Charlie Fox. Ok, continue a aproximação, reduza na aproximação, tem a aeronave já praticamente cruzando o eixo, pouso na 10, a live de autorização de pouso. Positivo, está reduzindo para a mínima aproximação do visual com o tráfego, X-Ray Charlie Fox. Wind check for Europa, please. Clear to land, Europa, the wind is 120 degrees 10 knots. Thank you. E o 5972 desça para 4 no pé, chegada bom, 1014. Prossiga 3305. Eu não entendi. Livre desvio. Final normal, baixada travada, X-Ray Charlie Fox. Livre pouso, pouso Fox, pc 17, 120 graus, 109. Livre pouso, 97, X-Ray Charlie Fox. Ok, Controle, o trip 5595, Salvador.